Ficheiro 28. 52. Reduziu os encontros nos paúis, até porque a escola ia começar em breve. Estava convencida de que Lila, precisamente por causa das aulas, dos trabalhos de casa, me deixaria de fora dos preparativos para o casamento, habituara-se ao meu desaparecimento durante o ano escolar. Mas não foi assim. Os conflitos com Pinúcia cresceram muito durante o verão. Já não se tratava de roupas, nem de chapéus, nem de folares, nem de joias. Pinúcia, a certa altura, disse ao irmão, na presença de Lila e de forma clara, que ou a sua noiva ia trabalhar para a charcutaria, se não já, pelo menos depois da lua de mel, trabalhar como toda a família fazia desde sempre, como fazia também Alfonso, sempre que a escola lhe o permitia. Ou então ela também deixaria de trabalhar. E desta vez a mãe apoiou-a de forma explícita. Lila não pestanejou. Disse que podia começar imediatamente, amanhã mesmo, em qualquer função que a família Caracci lhe quisesse atribuir. Essa resposta, como todas as respostas de Lila desde sempre, embora tentando ser conciliadora, tinha qualquer coisa de temerário, de desdenhoso, que fez com que Pinúcia se exaltasse ainda mais. Tornou-se evidente que a filha do sapateiro era agora considerada pelas duas mulheres uma feiticeira que viera fazer o papel de patroa, atirar dinheiro pela janela fora sem mexer um dedo para o ganhar e dominar o homem da casa com as suas artes, levando-o a fazer coisas muito injustas contra os do seu próprio sangue, isto é, contra a irmã carnal e até contra a própria mãe. Stefan, como era seu hábito, não respondeu imediatamente. Esperou que a irmã desabafasse e depois, como se o problema de Lila e da sua colocação na pequena empresa familiar nunca tivesse sido levantado, disse calmamente que Pinúcia, em vez de trabalhar na charcutaria, faria melhor em ajudar a noiva nos preparativos para o casamento. Já não precisas de mim? Disparou ela. Não. A partir de amanhã mando vir para o teu lugar a Ada, a filha da Melina. Foi ela que te sugeriu isso? Gritou a irmã, apontando para Lila. Isso não é da tua conta. Ouviste, mãe? Ouviste o que ele disse? Julga-se o patrão absoluto aqui dentro. Fez-se um silêncio insuportável. E depois Maria levantou-se da cadeira, junto da caixa registadora, e disse ao filho: Arranja também alguém para este lugar aqui, porque eu estou cansada e não quero trabalhar mais. Nessa altura, Stefano teve uma pequena hesitação. Disse devagar: Acalmemo-nos. Eu não sou o patrão de nada. Os assuntos da charcutaria não dizem respeito só a mim, mas a todos nós. Há que tomar uma decisão. Pinu, tu precisas trabalhar? Não. Mamã, a senhora precisa de estar todo o dia sentada aí atrás? Não. Então, demos trabalho a quem precisa. Ao balcão ponho a Ada e na caixa, depois penso. Senão, quem é que trata do casamento? Não sei ao certo se Lila estaria de facto por trás da expulsão de Pinúcia e da mãe do dia a dia da charcutaria e da admissão de Ada. Certo, Ada ficou convencida disso. E sobretudo António, que começou a falar da nossa amiga como se fosse uma fada boa. O que sei ao certo é que não lhe agradou que a cunhada e a sogra tivessem tanto tempo livre para se dedicarem ao seu casamento. As duas mulheres complicaram-lhe a vida. Havia conflitos por qualquer ninharia. As participações, a decoração da igreja, o fotógrafo, o grupo musical, a sala para a recepção, o menu, o bolo, as lembranças de casamento, as alianças, até a viagem de núpcias. Uma vez que Pinúcia e Maria consideravam coisa réus ir a Sorrento, Positano, Ischia ou Capri. De modo que, inesperadamente, fui chamada, aparentemente para dar uma opinião a Lila sobre isto ou aquilo e, na realidade, para apoiá-la numa luta difícil. Estava no início do primeiro ano do liceu. Tinha muitas matérias novas e difíceis. O meu habitual e obstinado esforço já me estava a exaurir. Estudava com demasiado afinco. Mas um dia, quando vinha da escola, encontrei a minha amiga que me disse à queima-roupa: Por favor, Lenu, amanhã vens dar-me um conselho. Não sabia sequer do que ela falava. Tinha sido interrogada à química e não fizera boa figura, o que me fazia sofrer. Um conselho sobre o quê? Um conselho sobre o vestido de noiva. Não me digas que não, peço-te, porque se não vieres, ainda mato a minha cunhada e a minha sogra. Fui. Saí com ela, Pinúcia e Maria, muito contrariada. A loja era no retifilo e recordo-me ter metido uns livros num saco esperando arranjar maneira de estudar. Foi impossível. Das 4 da tarde até às 7 da noite vimos figurinos, apalpámos tecidos e Lila experimentou vestidos de noiva expostos nos manequins da loja. Fosse o que fosse que ela vestisse, a sua beleza valorizava o vestido e o vestido valorizava-lhe a beleza. A rígida organza, o cetim mole, o tule nebuloso ficavam-lhe bem. O corpete de renda, as mangas tufadas ficavam-lhe bem. A saia larga ou a saia justa, a cauda mais comprida ou a mais curta, o véu esvoaçante ou o véu preso, a coroazinha de pedras artificiais, tal como a de pérolas e a de flor de laranjeira, tudo lhe ficava bem. Quase sempre via obediente os figurinos ou experimentava os vestidos que eram bonitos nos manequins. Mas às vezes, quando já não aguentava as esquisitices das suas futuras parentes, surgia a Lila de outros tempos, que me olhava fixamente e dizia irónica, alarmando a sogra e a cunhada. E que tal se escolhêssemos um lindo cetim verde, ou uma organza vermelha, ou um bonito tule preto, ou melhor ainda, amarelo? Eu tinha de dar uma risadinha para indicar que a noiva estava a brincar, para que recomeçasse a apreciar tecidos e modelos com uma seriedade rancorosa. A modista não fazia senão repetir, entusiasmada. Por favor, seja o que for que escolham, traga umas fotografias do casamento que eu quero expô-las na montra para poder dizer esta rapariga foi vestida por mim. Mas o problema era escolher. Cada vez que Lila se inclinava para um modelo ou para um tecido, Pinucci e Maria alinhavam a favor de outro modelo, de outro tecido. Eu estive sempre calada, um pouco entontecida por todas aquelas discussões e pelo cheiro dos tecidos novos. Depois Lila perguntou-me, irritada. — O que é que tu achas, Lenu? Fez silêncio. Percebi de imediato, com um certo espanto, que as duas mulheres aguardavam aquele momento e o temiam. Pus em ação uma técnica que aprendera na escola e que consistia no seguinte. Sempre que não sabia responder a uma pergunta, era pródiga na apresentação de premissas, com a voz segura de alguém que sabe perfeitamente onde quer chegar. Em primeiro lugar, disse, em italiano, que gostava imenso dos modelos preferidos por Pinucci e a mãe. Lancei-me, não em elogios, mas em argumentações que demonstravam como eles eram adequados às formas de Lila. No momento em que, como na aula com os professores, senti que tinha a admiração e a simpatia de mãe e filha, escolhi um dos figurinos ao acaso, realmente ao acaso, tendo cuidado de não pegar em nenhum dos favoritos de Lila, e comecei a demonstrar que ele sintetizava as qualidades dos modelos que as duas mulheres apoiavam e as qualidades dos modelos que a minha amiga privilegiava. A modista, Pinucci e a mãe concordaram imediatamente comigo. Lila limitou-se a olhar para mim com os olhos semicerrados. Depois regressou ao olhar habitual e disse que também estava de acordo. À saída, tanto Pinucci como a mãe estavam de muito bom humor. Dirigiam-se a Lila quase com afeto e, ao fazerem comentários à compra, chamavam-lhe à baila constantemente com frases do tipo «Como disse a Lenúcia?» ou «A Lenúcia disse justamente?» Lila arranjou maneira de ficarmos um pouco para trás, no movimento de final de dia do retifilo. Perguntou-me. Aprendes isso na escola? O quê? A usar as palavras para levar as pessoas à certa? Senti-me ferida. Murmurei. Não gostas do modelo que escolhemos? Gosto imenso. E então? Então faz o favor de vir connosco todas as vezes que eu te pedir. Fiquei chateada. Perguntei-lhe. Queres usar-me para levá-las à certa? Percebeu que me tinha ofendido, apertou-me a mão com força. Não era minha intenção ser indelicada contigo. Queria apenas dizer que sabes fazer com que te apreciem. A diferença entre mim e ti, desde sempre, é que de mim as pessoas têm medo e de ti não. Talvez porque tu és má, disse-lhe, ainda mais chateada. Pode ser, respondeu, e percebi que a magoara, tal como ela me magoara. Então, arrependida, acrescentei imediatamente para remediar. O António era capaz de morrer por ti. Disse para te agradecer por teres dado trabalho à irmã. Foi o Stefan que deu trabalho à Ada, respondeu ela. Eu sou má. 53. A partir dali fui constantemente chamada para tomar parte nas decisões mais disputadas e por vezes vim a descobrir não a pedido de Lila, mas de Pinúcia e da mãe. Com efeito, fui eu que escolhi as lembranças de casamento. Fui eu que escolhi o restaurante na Via Horácio. Fui eu que escolhi o fotógrafo, convencendo-as a acrescentar ao serviço fotográfico um filme em Super 8. Dei-me conta, em todas as situações, de que enquanto eu me apaixonava por todas as coisas, como se cada uma daquelas questões fosse um treino para quando eu me casasse, Lila dava muito pouca atenção às diversas fases do seu casamento. Fiquei surpreendida, mas foi mesmo assim que aconteceu. Aquilo que realmente a motivava era estabelecer de uma vez por todas que na sua futura vida de esposa e de mãe, e na sua casa, a cunhada e a sogra não meteriam o nariz. Mas não se tratava do habitual conflito entre sogra, nora e cunhada. Tive a impressão, pelo modo como me usava e como manipulava Stefano, de que Lila se debatia para encontrar, a partir do interior da gaiola em que se encerrara, uma maneira de ser muito sua, ainda obscura para ela. Perdia, evidentemente, tardes inteiras a resolver as questões delas, estudava pouco e até faltei à escola duas ou três vezes. Como resultado, a pauta do primeiro trimestre não foi particularmente brilhante. A minha nova professora de latim e grego, a excelentíssima Galiani, andava comigo nas palmas das mãos, mas em filosofia, em química e em matemática só consegui ter suficiente. Para mais uma manhã meti-me numa grandalhada. Como o professor de religião pronunciava constantemente diatribes contra os comunistas, contra o seu ateísmo, senti-me impelida a reagir. Não sei se por causa do meu afeto por Pasquale, que sempre se dissera comunista, ou simplesmente porque senti que todo o mal que o padre dizia dos comunistas me dizia respeito diretamente, por ser a queridinha da comunista por excelência, a professora Galiani. O facto é que eu, que fizera com bom aproveitamento um curso de teologia por correspondência, levantei a mão e disse que a condição humana estava de modo tão evidente exposta à fúria cega do acaso que confiar em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, uma entidade, este, totalmente supérflua, que apenas existia para compor uma trindade, notavelmente mais nobre do que o simples binómio pai-filho. Era a mesma coisa que colecionar cromos enquanto a cidade arde no fogo do inferno. Alfonso viu imediatamente que eu me estava a exceder e puxou-me timidamente pela bata. Mas eu não lhe dei ouvidos e prossegui até ao fim, até àquela comparação conclusiva. Pela primeira vez fui expulsa da sala e tive uma nota de censura no livro de ponto da aula. Quando me encontrei no corredor, primeiro senti-me desorientada. O que acontecera? Por que me comportara tão levianamente? De onde me viera a convicção absoluta de que as coisas que estava a dizer estavam certas e deviam ser ditas? E depois lembrei-me de que tivera conversas daquelas com Lila e compreendi que me metera naquele sarilho apenas porque, apesar de tudo, continuava a atribuir-lhe autoridade suficiente para me dar força para desafiar o meu professor de religião. Lila já não abria um livro, já não estudava. Pouco faltava para ser mulher de um charcuteiro e de certo iria parar à caixa registadora para o lugar da mãe de Stefano. E eu? Eu fora buscar a ela a energia para inventar uma imagem que definia a religião como uma coleção de cromos, enquanto a cidade arde no fogo do inferno. Quer dizer que não era verdade que a escola fosse a minha riqueza pessoal, distante já da sua influência? Chorei lágrimas silenciosas em frente da porta da sala de aula. Mas as coisas alteraram-se, inesperadamente. Ao fundo do corredor surgiu Nino Sarratore. Depois do novo encontro com o pai dele, tinha ainda mais razão para me comportar como se ele não existisse. Mas naquela situação, reanimei-me ao vê-lo, enxuguei as lágrimas à pressa. Ele também se deve ter apercebido que algo não estava bem e dirigiu-se para mim. Estava mais alto, tinha a maçã de Adão muito saliente, as feições escavadas pela barba azulada, o olhar mais firme. Era impossível evitá-lo. Não podia voltar para a aula, nem podia afastar-me para as casas de banho, pois ambas as coisas complicariam mais a minha situação se o professor de religião viesse à porta. Deixei-me ficar, e quando ele parou na minha frente e me perguntou por que estava cá fora, o que se passara, contei-lhe tudo. Franziu o sobrolho e disse: volte já. Desapareceu e regressou minutos depois com a professora Galiani. Ela cobriu-me de elogios. Mas agora, disse, como se estivesse a dar uma aula a mim e a Nino, depois do ataque a fundo, chegou a hora da mediação. Bateu à porta da sala, fechou-a atrás de si e 5 minutos depois reapareceu com ar alegre. Eu podia entrar de novo desde que pedisse desculpa ao professor pelo tom agressivo que usara. Pedi desculpa, oscilando entre a ansiedade por causa das prováveis represálias e o orgulho pelo apoio que recebera de Nino e da professora Galiani. Tive o cuidado de não revelar nada aos meus pais, mas contei tudo a António, que foi muito orgulhoso de transmitir a Pasquale o que acontecera, o qual, por sua vez, encontrou Lila uma manhã e, dominado pela emoção, pois ainda a amava, e não sabendo o que dizer-lhe, se agarrou à minha história como a uma tábua de salvação e lhe a contou. E foi assim que, num abrir e fechar de olhos, me tornei a heroína dos meus amigos de sempre, e também daquele grupo pequeno, mas aguerrido, de professores e alunos que contestavam os sermões do professor de religião. Entretanto, como verifiquei que o pedido de desculpa ao padre não bastara, esforcei-me para recuperar a credibilidade junto dele e dos outros professores que pensavam como ele. Separei as minhas palavras da minha pessoa, sem esforço. Tornei-me muito respeitadora, prestável, diligente e colaborante com todos os professores que se haviam mostrado hostis para mim, e depressa voltaram a considerar-me uma pessoa a quem se podiam perdoar certas afirmações extravagantes. Descobri que podia fazer como professora Galiani, isto é, expor com firmeza as minhas opiniões, e ao mesmo tempo fazer a mediação, conquistando a estima de todos com comportamentos irrepreensíveis. Numa questão de poucos dias, pareceu-me ter regressado, juntamente com Nino Sarratore, que andava no terceiro ano do liceu e naquele ano faria o exame de acesso à universidade, ao topo da lista dos alunos mais promissores do nosso esfarrapado liceu. Não ficou por ali. Umas semanas depois, Nino pediu-me sem preâmbulos, com aquele seu ar sisudo, que escrevesse à pressa meia página de caderno, contando o duelo com o padre. Para que fim? Disse-me que colaborava com uma pequena revista que se chamava Nápoles, Asilo dos Pobres. Contaram o episódio na redação e disseram-lhe que se fizesse um resumo disso a tempo, tentariam inseri-lo no próximo número. Mostrou-me a revista. Era um fascículo com 50 páginas de cor cinzento sujo. Ele estava presente no índice, nome e sobrenome, com um artigo intitulado Os Números da Miséria. Lembrei-me do pai dele e da satisfação, da vaidade com que me lera, nos Maronte, o artigo publicado no Roma. Também escreves poesia? Perguntei-lhe. Ele disse que não, com uma energia tão desgostosa que prometi-lhe de imediato. Está bem, vou tentar. Voltei para casa muito agitada. Sentia a cabeça a abarrotar com as frases que ia escrever e pelo caminho falei disso com Alfonso, em pormenor. Ficou ansioso por minha causa, aconselhou-me a não escrever nada. Será assinada em teu nome? Sim. Lenu, o padre vai ficar zangado outra vez e chumba-te e puxa para o lado dele a de química e o de matemática. Transmiti uma sua ansiedade e perdi confiança. Mas assim que nos parámos, a ideia de poder mostrar em breve a revista, o meu artigo, o meu nome impresso, a Lila, aos meus pais, à professora Oliviero, ao professor Ferraro, levou a melhor. Depois logo remediava as coisas. Tinha sido muito estimulante receber o aplauso de quem me parecia melhor, a professora Galiani e Nino, alinhando contra quem me parecia pior, o padre, a professora de química, o professor de matemática, mas comportando-me, entretanto, com os adversários de modo a não perder a sua simpatia e estima. Esforçar-me-ia para que isto se repetisse quando saísse o artigo. Passei a tarde a escrever e reescrever. Encontrei frases sintéticas e densas. Tentei dar à minha posição o máximo de dignidade teórica, recorrendo a palavras difíceis. Escrevi: se Deus está em toda a parte, que necessidade tem ele de se difundir através do Espírito Santo? Mas a meia página num instante se gastava, só com a permissa. E o resto? Recomeçava. Como fora treinada desde a primária, a tentar e voltar a tentar com obstinação, por fim obtive um resultado satisfatório e comecei a estudar as lições para o dia seguinte. Mas em menos de meia hora voltaram-me as dúvidas. Senti necessidade de confirmações. A quem podia dar a ler o meu texto para obter um parecer? À minha mãe? Aos meus irmãos? António? É evidente que não. A única era Lila. Mas pedir-lhe isso significava continuar a reconhecer nela uma autoridade, quando, na verdade, agora era eu que sabia mais do que ela. Por isso, a princípio, resisti. Receava que ela liquidasse a minha meia página com um comentário depreciativo. Receava ainda mais que esse comentário me ficasse a bailar na cabeça, suscitando-me pensamentos excessivos que acabaria por transcrever para a minha meia página, comprometendo-lhe o equilíbrio. Mas por fim não resisti e fui procurá-la, esperando encontrá-la. Estava em casa dos pais. Contei-lhe da proposta de Nino e dei-lhe o caderno. Olhou para a página contra a vontade, como se a escrita lhe ferisse os olhos. Perguntou-me, exatamente como Alfonso, escreverá o teu nome? Fiz sinal que sim. Helena Greco, mesmo? Sim. Estendeu-me o caderno. Não sou capaz de te dizer se é bom ou não. Oh, peço-te. Não, não sou capaz. Tive de insistir. Disse-lhe, embora soubesse que não era verdade, que se ela não gostasse, ou se recusasse mesmo a lê-lo, não o daria a Nino para imprimir. Por fim leu. Pareceu-me que ela se encolhia toda, como se lhe tivesse atirado um peso para cima, e tive a impressão de ela estar a fazer um esforço doloroso para libertar de qualquer recanto de si própria a velha Lila, aquela que lia, escrevia, desenhava, projetava, com a espontaneidade e a naturalidade de uma reação instintiva. Quando conseguiu, tudo pareceu agradavelmente leve. Posso apagar? Podes. Apagou muitas palavras e uma frase inteira. Posso deslocar uma coisa? Podes. Fez um traço em volta de um período e deslocou-o com uma linha ondulada para o cimo da folha. Posso copiar tudo para outra folha? Eu faço isso. Não, deixa-me fazer eu. Sentou-se a transcrever. Quando me devolveu o caderno, disse: És tão inteligente. É claro que tenho de te dar sempre 10. Percebi que não havia ironia. Era de facto um elogio. Depois acrescentou com uma dureza repentina: Não quero voltar a ler nada do que tu escreves. Porquê? Pensou um pouco. Porque me faz doer. E bateu no centro da cabeça com os dedos, desatando a rir.